Entre todos os anseios que minha alma tem, existem os bons, os ruins, tudo o que sonhei. Aquilo que já vivi ou nem realizei, as promessas que cumpri, as promessas que quebrei. Tudo que planejei, gostei ou desgostei. Quando me senti plebeu, quando me senti um rei. Do choro da ilusão ao pranto de amargura, da fartura do oásis pra aridez e segura do deserto. O ódio e o amor convivem de perto. O mar de desgosto, o mar de rosas. Conversas duras, linguagens espinhosas. Lembranças macias de tardes gostosas. Temos dias exuberantes, noites majestosas. Ações catastróficas, bagunçando as órbitas. Razões nem tão lógicas, destroem o equilíbrio. A vida caótica do pai e do filho. O passeio tava bom até o trem sair do trilho. De toda lembrança que habita nas salas, nos quartos da mente e do coração. Mantenho o bem para o sótão e o mal pro porão. Uma semente do bem, pra quando o fruto brotar, abençoar alguém que vive assim, querendo ser feliz, errando por pouco e acertando por um triz, suspirando pelos cantos, devorado pelo pranto da tribulação. Que também produz bom ânimo e gera alegria, que faz valer o dia, dá motivo pra acordar, só chorar e reclamar. Eu sei que não adianta, a estrada da felicidade é uma trilha longa. Então põe-se no caminho, levanta e anda, descubra logo o significado. Porque uns dias tão felizes e outros entediados. Suporte o fardo do misterioso enigma indecifrável. Aprenda a arte de viver desse jeito. Uma hora infeliz e na outra satisfeito. Outro ano, outro trecho. Na estrada da vida a morte é o desfecho. Então pague o preço que te condiz. Ter uma alma triste que também é feliz. Afastar aquele cálice, confiou na polícia, acreditou na profecia. Cheio de aflição, mas não desceu da cruz. Suportou pelo amor que até hoje conduz. Corpos cansados é o que se deduz. Que nenhum homem faz jus à redenção que tem. Mesmo assim ele vem e liberta o refém. Igual a mim, igual a nós, ele chorou também. Pois quem ama sofre, o amor não poupa ninguém. Fim de Palestina e Jerusalém. Entre o bem, entre o mal, entre o céu e o inferno. Que entre na alma o alívio eterno. Aquilo que passou nunca mais volta à cena. Debruce na mesa, estude o problema. Santo Espírito, tu sabes o quanto eu quis separar a parte triste daquela que é feliz.